Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Chegamos ao nosso episódio número 23, continuando nossa temporada de terror espacial com um filme que hoje em dia eu acho que é um pouco esquecido, assim, mas é de um grande diretor de gênero, né, o Tobe Hooper, que criou O Massacre da Serra Elétrica e eventualmente dirigiu o Poltergeist depois. É um filme chamado Força Sinistra, Live Force, de 85, uma coprodução Estados Unidos-Inglaterra, de uma produtora de filmes de baixo orçamento chamada Canon Films, que é lendária, assim, né, de fazer super uns filmes assim super estrambóticos de ação, de ficção científica e inclusive de terror também. E esse aqui é um que tem um pouco de cada uma dessas três vertentes, né? Só que antes de começar a falar do filme, deixa eu pedir para os meus co-hosts aqui se apresentarem para vocês. Grande Diego Nunes, de volta ao programa. Tô de volta. Feliz da vida, mas continuo ranzinza. Que mentira. E o grande Igor de Campos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão nos escutando. Sempre um prazer estar aqui, cavaleiros, conversando com vocês sobre mais um filme estrambólico. Pois é, isso aí. Pois é, o filme é Força Sinistra, não um filme de 85, como eu falei, né? Eu nem sei se ele passou aqui na época no cinema, eu sei que é um que eu vi faz muitos anos, sem saber direito, né, quem era o diretor e tal, e eventualmente descobrindo a Tobe Hooper, né, que tipo a lenda, assim, criou um novo cinema de terror americano a partir do Massacre da Serra Elétrica em 74, né? Teve uma carreira não tão ilustre como outros colegas dele, né? Mas eu acho que é um cara super interessante, né? Eu acho que esse filme especialmente, por mais que não seja, assim, o mais famoso dele, eu acho que entra direitinho aqui na nossa temporada. Vocês têm algum tipo de história pregressa ou com esse filme ou pelo menos alguma noção do Tobe Hooper como um diretor em geral? Igor, por exemplo, você já tinha assistido? Como é que é? Eu já tinha assistido esse filme sem querer, sem saber. Eu tenho uma história engraçada pra contar. Assim, obviamente as novas gerações que estão nos escutando, elas vão totalmente desconhecer esse fato que eu vou relatar agora, mas no meu tempo de infância e adolescência, né, eu tenho que fazer uma voz de velho. Aproveitando o fato, né, que eu fiquei velho, mais velho recentemente. Parabéns! Feliz aniversário atrasado. Oficialmente entrando na terceira idade. Pronto, agora já passou, né? da meia-idade até, já era. Pode, por favor. Exatamente, já passei da meia-idade. Senior. Não, mas agora é ótimo, porque agora a minha idade real, ela condiz com a minha idade emocional, né? Então, assim, antes eu era um jovem homem ranzinza e mal-humorado, agora eu sou um velho ranzinza e mal-humorado, o que eu acho que é mais condizente, né? Então, assim, sabe, o meu estado de espírito constante, né? Agora finalmente se encontrou com a minha idade biológica, então eu acho que tá tudo certo, né? Assim, existe uma ordem no universo, então somos todos gratos por isso. Mas, como eu ia falando, há muitos anos atrás, quando eu era moleque, eu costumava gravar filmes em VHS, filmes que passavam na televisão. A gente tinha, né? As famílias tinham, né, uma maquininha de VHS, aí você assistia as fitas de vídeo que você alugava na locadora, ou então você podia assistir os filmes e os programas de televisão que passavam em certos horários quando você não estava em casa. E eu gostava de colocar filmes para gravar no meio da noite, né? Porque eu sempre, né, estudei de manhã. Os jovens não vão saber isso, mas você conseguia ir na loja e comprava umas fitas em branco, né? E você Exatamente. Gravava o que passava na TV, né? Isso. Aí eu tinha uma coleção de fitas VHS, né? Porque eu era um jovem muito inútil, né? Eu era um jovem que desde aquela época já não sabia ser jovem. Então eu não praticava esportes, eu não saía brincar, não tinha muitos amigos, mas eu tinha uma coleção dos meus filmes de horror favoritos, né? E aí, filmes de horror e filmes em geral. E aí, o que aconteceu foi que eu coloquei um filme pra gravar, que eu não lembro qual, que ele ia passar altas horas da manhã, numa sessão que se chamava Corujão, na Globo, né? Que eram filmes que passavam de madrugada. Mas às vezes eu errava a hora certa, ou então tinha alguma mudança da programação, alguma coisa assim, e eu gravava um pedaço do filme que passava antes do Corujão. E foi o que aconteceu com Força Sinistra. Eu gravei, eu acho que os últimos dois terços desse filme, ou alguma coisa assim. Porque eu queria gravar um outro filme e eu acabei gravando um pedaço dele. E no dia seguinte, né, depois que eu voltei da escola, eu fui assistir o filme que eu tinha posto pra gravar e tinha esse pedaço desse filme, que tinha uma cena de destruição pós-apocalíptica com zumbis em Londres, que era uma coisa horrorosa, com luzes e explosões. E eu era pequeno, eu achei aquilo uma coisa horrorosa. Eu tinha muito medo de zumbi. Até hoje eu tenho medo de zumbi. Se eu vejo um zumbi na rua, eu saio correndo, assim, eu não fico pra falar com eles. É o meu monstro menos favorito. Então, eu fiquei com muito medo daquilo, e nunca mais eu assisti esse filme, né? Mas eu associei, né, o Força Sinistra, né? Sempre que tinha chamada dele na Globo, no SBT, não sei qual canal que passava, eu mudava de canal rapidamente, porque eu ficava com medo da propaganda, inclusive, pra você ter uma ideia, assim, sabe? De tanto terror que eu tive quando eu vi esse pedaço desse filme dos zumbis se comendo lá em Londres. E agora, quando, não sei de quem que foi a indicação, recomendação, acho que foi sua, né? Inclusive, Felipe? Foi minha. Quando você falou assim, ah, a gente tem que assistir Life Force pra incluir nessa temporada de horror espacial. Eu falei, ah, beleza, esse filme eu não conheço, né? Aí quando eu fui assistir o filme, mas é, caralho, eu lembro desse filme. Eu me cagava de medo desse filme quando eu era moleque. Então, essa é a minha história. Tenho que dizer que eu me diverti muito assistindo esse filme. Ele é uma grande produção da Canon. Eu já conhecia o Tobe Hooper, né? Gosto muito dele. É um cineasta que, infelizmente, ele tem uma filmografia muito irregular, mas os filmes dele eu acho excelentes. Eu acho que ele dirigiu um dos filmes mais importantes, independentemente do gênero, né? Mas, assim, um dos filmes mais importantes dos anos 70, né? Que é O Massacre da Serra Elétrica. Eu defendo esse filme com unhas e dentes. Eu acho que um dos grandes filmes dos anos 70. E até hoje eu acho ele excelente, assim. Ele é a produção dele. Eu poderia sozinho gravar um podcast só sobre o Massacre da Serra Elétrica. Eu amo esse filme. E ele também dirigiu o Poltergeist, né? Que é um outro filme excelente. Aliás, há controvérsias, né? Porque hoje em dia, né, se diz que o Poltergeist ele é mais um filho do Spielberg do que do Tobe Hooper. É. Né? Que o Spielberg é o produtor executivo e ele parece que ele controlou tanto a produção. E de fato, assim, você vê assistindo outros filmes do Tobe Hooper, quando você vê o Poltergeist, ele é o ponto fora da curva. Ele é o filme do Tobe Hooper que menos se parece com o filme do Tobe Hooper. Eles parecem muito mais realmente com um filme do Spielberg. Mas, enfim, desculpa, eu tô digressionando aqui. Life Force. Eu acho o filme divertidíssimo. Eu acho que, mesmo com todos os defeitos, a gente vai falar, né, assim, sabe? Não é um filme perfeito, não é uma obra-prima. Não é um filme maravilhosamente bem escrito, tá longe disso. Mas, ainda assim, eu acho que ele é pura diversão. Eu acho que ele tem temas interessantes. Eu acho que é um filme muito ousado. Eu acho que ele faz jus àquilo que eu acho que foi o Scott Harrison, né? Tem um diretor de cinema atual que se chama Scott Harrison, o diretor de Sinister. Como é que é o nome dele? Não é Derrickson. Ele fez o Black Phone, né? Isso, Black Phone, Sinister. Esse diretor. Scott, que nem você falava, só que com D, Derrickson. Scott Derrickson. Se não me engano, foi ele que, na ocasião da morte do Hooper, alguns anos atrás, tweetou: adeus, Hooper, nos despedimos do maior diretor do horror transgressivo. E eu acho que esse epíteto se enquadra muito bem ao cinema do Hooper, né? Assim, eu acho que quando o prazer que eu tenho ao ver os filmes de Tobe Hooper, pensando que tem uma coisa bem contracultural, subversiva, que capta um pouco esse espírito dos anos 70, esse espírito de rebeldia e inconformismo dos anos 70, em praticamente todos os filmes dele, mesmo os filmes mais fracos dele, ele tem um pouco disso. E eu consigo enxergar isso no Força Sinistra. E, bom, espero que vocês tenham gostado desse filme tanto quanto eu, assim, sabe? Tô animado pra falar dele aqui. Tá, e o Diego? O que você tem alguma memória deles? Eu nunca tinha assistido? Nunca tinha visto o filme. Assisti por indicação do Felipe pra gente fazer o podcast. Então, eu não tenho nenhuma história com ele, de fato. Nem sabia da existência dele. Nem sabia que o Tobe Hooper tinha feito esse filme. Eu conhecia o Tobe Hooper, né? Claro, né? Assisti o Massacre da Serra Elétrica. Gostei muito. Realmente acho que é um marco dos anos 70. Um dos maiores filmes de terror, sem dúvida. Né? Um filme divisor de águas, né? E sempre fui muito fã de Poltergeist, né? Por mais que ele realmente seja um filme... Realmente parece que é mais do Spielberg mesmo. E realmente, então... acho que eu só assisti esses dois que eu saiba do Tobe Hooper. Não assisti outros filmes dele, não. E o Life Force, eu assisti o filme com... Claro, com... Tentando relativizar ao máximo, né? Porque esse é um filme feito nos anos 80, que na época o orçamento era alto, né? Eu acho que foi $25 milhões o filme. E na época era alto, hoje em dia não é muito, né? Mas na época era, né? E de fato eles tinham profissionais muito bons, né? A serviço do filme, né? De profissionais de direção de arte, né? E de efeitos especiais, efeitos práticos, né? Mas mesmo assim, eu não achei que ficou bom. Eu achei que, por exemplo, o Alien de 79 é muito mais bem feito. Eu acho que o Tobe Hooper, né? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Ele tava realmente completamente alucinado durante a filmagem desse filme. Enlouquecido, sabe? Bêbado, fumando charuto e drogado o tempo todo. E, de fato, eu não sei se ele realmente teve pulso firme, assim, sabe? Não sei se, de fato, ele sabia o que estava fazendo, sabia o que queria, exatamente. Porque ele também é difícil para um diretor, assim, né? Você imagina um diretor famosíssimo, que você acabou de entrar para a história do cinema para sempre, né? Com o Massacre da Serra Elétrica, depois Poltergeist. Então você tá em alta, aí você vem um estúdio e fala assim, olha, você vai fazer 3 filmes para nós, tá aqui o contrato. E você tem liberdade criativa total. E a gente vai te dar um monte, o máximo de dinheiro que a gente conseguir. Tem essa história também, né? Que a Canon, né? Essa produtora de filmes lendária, né? Dos anos 80, né? Que os chefes eram dois israelenses, né? Golan e Globus. E eles eram umas figuraças, assim. E realmente, né? Eles tinham essa tendência de dar carta branca, né? Especialmente quando eles pegaram um nome tipo Tobe Hooper. Aí eles contrataram ele pra já fazer 3 filmes de cara, assim. E liberado pra... Ele tinha a decisão de fazer o que ele quisesse, né? Então, ele fez esse aí. Ele fez depois o remake do Invasores de Marte. que deu uma atualizada e tal, com a Karen Black, e depois ele fez a sequência do Massacre, né? Massacre da Serra Elétrica 2, que é uma versão, assim como A Morte do Demônio, né? O Evil Dead é uma releitura meio levando pra comédia e tal. E, mas eu acho, né, que realmente ele, você lê sobre esse filme e a produção dele, só a filmagem dele, que é uma coisa que o pessoal geralmente faz em 6 semanas e tal, um mês e meio, eles levaram 6 meses só filmando o filme, sem contar depois a pós-produção toda, efeitos, direção. Então, tipo, um elefante branco mesmo, né? E realmente, como você diz, o bicho era bem chegado num pozinho e tal. Então você imagina, né? Aquele clichê do Tony Montana lá, só que em vez de ser um traficante, ele tava lá dirigindo o filme, né? Basicamente. você sente um pouco isso, né, Diego? Eu achei, assim, o filme tem vários pontos positivos. Assim, a minha impressão sobre o filme, quando eu assisti pela primeira vez, eu gostei de várias coisas, né? Eu não achei um filme completamente ruim, não. Eu concordo com o Igor, né? É um filme que não dá muita bola pra fórmulas e pra clichês do gênero, assim, sabe? Ele realmente chuta o pau da barraca e vamos fazer um filme que não vai seguir regra. Não, eu vou fazer da minha cabeça. Não me importo se vai ser doidão ou se vai ser loucão ou não. Eu quero fazer esse filme e ponto final, e acabou. Então, ele tem um fio narrativo que dá pra você. Não é completamente enlouquecido, né? Não é uma loucura, mas ele é um filme ambicioso. Né? É excessivo, assim, né? Você diria. Excessivo, e tem vários gêneros dentro dele. E o filme, ele começa de um jeito e depois se transforma, e depois muda de novo, depois muda de novo. É um filme múltiplo, de múltiplos gêneros, assim, um multiple. Filme esquizofrênico, assim, um tutti-frutti, né? Mas, então, isso eu acho muito legal dele. Mas é um filme, por mais que seja 25 milhões de dólares, eu acho que é um filme B. E tem pessoas que adoram filme B. Quem adora o filme B vai amar esse filme. É um ótimo filme B, sem dúvida. Eu não sou muito fã de filme B. Eu acho ruim mesmo. Mas a atuação eu acho péssima. É ruim. É bom. Mas é divertido. Vai lá, Igão. Você sabe que o filme originalmente ele ia se chamar Space Vampires, né? Vampiros do Espaço. Mas o Hooper, ele foi contra, né, a utilização desse título, né? Que inclusive é o título do romance que inspira o filme. É, né? Um romance do Colin Wilson, um escritor inglês. Que eu tentei ler, inclusive. E eu achei ilegível. O que é muito engraçado, assim, porque até onde eu sei, o Colin Wilson, ele foi umas grandes figuras intelectuais da inteligência britânica dos anos 70, era um filósofo, era um dos representantes mais proeminentes do existencialismo inglês, escreveu sobre ocultismo, escreveu sobre true crime, escreveu romances, contos, escreveu livros de filosofia, e esse cara faz Space Vampires, sabe? Eu não consigo, eu teria que entender mais a biografia do Colin Wilson, assim, para saber o que deu na cabeça dele para fazer esse livro. Mas enfim, né, o título original ia ser Space Vampires, mas o Hooper falou, não, isso é título de filme B, e eu quero dar mais prestígio, né, ao meu filme, dando um título de respeito pra ele. E aí eles acabaram optando pelo imponente título de Life Force, né, Força da Vida. Bom, eu acho engraçado esse Diego que tá falando isso, porque assim, tá, ele tem várias características de filme B, mas ele não foi planejado pra ser um filme B. Eu acho que ele é um filme B acidental, é um filme B de grande orçamento, o que deixa ele monstruoso e maravilhoso ao mesmo tempo. Pois é, o que determina geralmente um filme ser A ou B é principalmente a verba, né? E esse realmente é tipo um filme que tem toda a sensibilidade B com uma verba de filme de grande produção, né? Então vira esse híbrido meio monstro, assim, um filme B+, assim, sei lá. Eu vi anos atrás, eu não lembro de ter visto ele na locadora, mas esse é tipo de filme perfeito pra locadora, eu acho. Que a capa é meio submisteriosa, né? Você vê tipo a terra e um olho olhando pra terra. Não mostra muito o que é o filme, né? Mas eu vi anos atrás, eu achei muito engraçado, realmente meio bagunçado, assim, caótico, um filme meio amorfo. Mas aí eu revi ao longo dos anos, eu fui curtindo as virtudes dele. O Diego realmente, ele... As críticas dele eu acho que são pertinentes, sim, né? Que, acho que é um filme que não tem pretensão de ser uma produção como o Poltergeist foi antes, né? É um filme B mesmo, com o que tem de bom e ruim, né? Tem essa produção mais bagunçada e tal, você vê um pouco as falhas. Só que tem também esse lado que o Igor menciona de poder ser mais transgressor, de poder empurrar um pouco as barreiras, né, do que é permitido ou não, né? Um filme que a gente não mencionou, mas tem tipo muita nudez, assim, muita violência e tal. Um tipo de coisa que, se fosse uma produção americana pura, com um grande estúdio, não teria acontecido, né? Então esse tipo de vantagens que você tem trabalhando um pouco mais underground, que foi o que ele fez com essa produtora internacional, filmando tudo na Inglaterra e tal, com um elenco inglês e francês e tal. É um filme, é uma história de vampiro, só que com uma pegada ficção científica, né? Então, de vez de ser tipo o Conde Drácula lá nos Cárpatos, são uns alienígenas que sugam a energia das pessoas, né? Uma missão de astronautas encontram umas figuras humanoides no cometa Halley, né? Que é algo que também é bem da época dos anos 80, né? Que foi quando o Halley passou no ciclo dele, né? Que é de 70 e tantos anos. Acompanhando o cometa, tinha uma nave e lá tinha umas pessoas, né? Que eventualmente, quando eles descem, se descobre que são os vampiros que sugam a energia das vítimas. Em vez de ser sangue, eles chupam sua energia vital, você vira tipo uma múmia, né? E aí começa a contagiar um outro e um dos astronautas sobrevive e você descobre que ele tem um elo com a vampira principal lá. E aí começa a se alastrar como se fosse essa doença do vampirismo, como se fosse um surto, né? E é quase um troço meio apoteótico assim, mas no final da história os monstrinhos vencem, né? O astronauta ele se sacrifica e mata também a vampira, né? Fica meio dúbio, né? Ele atravessa ela com uma espada e ele também, eles saem voando. É bom. É como o Diego mencionou, é um filme é bem excessivo e bem... Você sente que ele tá um pouco fora de controle, assim, né? Mas é isso, né? É um detalhe importante, né? Que eu tava mencionando, né? Que é um filme meio transgressor em alguns elementos, né? Dessa... É super gore, no sentido... Não, na verdade, não é gore. É violento, mas é... Usa muito efeito de... Com bonecos e tal, com marionetes. Que eu acho legal, mas realmente não é realista, né? Quando o vampiro suga a energia da pessoa, a pessoa vira tipo um boneco, né? Que se move e tal. Mas é claramente um puppet lá, né? Mas eu acho muito legal esses elementos práticos filmados mesmo, né? E tem também... nudez, né? Que a vampira, ela se move pelo mundo completamente nua, né? E eventualmente ela conta pro astronauta, né? Que eles não têm aquela forma, mas quando os astronautas estavam chegando perto deles, que eu achei interessante esse elemento, né? Que a gente pode até começar a falar a partir daí. Quando os astronautas estavam entrando na nave e os vampiros estavam lá nas cápsulas deles, eles tinham uma forma monstruosa, né? Só que eles detectaram os pensamentos dos astronautas, viram que eles eram humanos e eles foram lá e se reconstruíram numa forma que tentasse eles, né? Então eles viraram umas pessoas super belas, né? São dois homens e uma mulher, assim, claramente humanos e tal, super bonitos e tal, e foi a partir da leitura mental que eles fizeram dos astronautas, né? Ela comenta pro principal, né? Pro astronauta, né? Que eu captei o mais feminino que tinha na sua imaginação e eu virei isso. Então esse elemento de sedução do vampiro tá aí, começa a partir daí, né? O que você acha dessa jogada de... Essa atualização do mito do vampiro meio sci-fi? Você que leu o livro, inclusive, Igor, o que você tem a falar sobre isso? Não, eu não posso falar pelo livro, porque eu não consegui terminar de ler o livro. Aliás, eu acho... Eu acho que o roteiro do Dan O'Bannon, ele faz um favor, né, ao livro, à história, porque eu acho que ele se utiliza de vários elementos que existem no livro, mas ele não é uma adaptação literal. Por exemplo, eu acho que uma diferença fundamental entre o filme e o livro é que o livro, ele se passa há muitos anos do futuro. O livro, ele se passa em um mundo meio Duna, né, como a gente discutiu no último episódio. Sabe, se passa no ano, sei lá, 3000 e alguma coisa. E o filme, ele tenta trazer toda a ação para os tempos atuais, assim, sabe, no caso, para os anos 80, né, mas seria um mundo contemporâneo. Eu acho que essa é uma diferença muito importante, porque faz com que nós, o público, nos relacionemos, né, nos identifiquemos mais com os personagens, né, e sintamos mais a ação, né, quando a gente vê ela acontecendo. Destruição de Londres, né, uma cena muito pungente, né, no final do filme. Mas eu queria falar sobre esse ponto que você trouxe à tona, que eu acho muito interessante, que eu acho inclusive que é um dos aspectos mais interessantes do filme. Meninos, vocês me conhecem, então vira e mexe eu tô aqui citando, né, o psicólogo suíço Carl Jung, e eu acho que o personagem do Carlson, que no filme é interpretado pelo ótimo / péssimo Steve Railsback, é o americano do filme, assim, sabe? Tinha que ter um americano no filme, no meio de tantos britânicos, né, tinha que ter um americano, justamente pro público americano se identificar e essas babaquices. Mas o Carlson, ele tem uma obsessão, né? Ele é obcecado pela personagem da vampira, que inclusive não tem nome, né? Ela é a mulher espacial. Eu acho que nos créditos ela tá como Space Girl, Space Woman, ou alguma coisa assim. Space Girl. E ela é feita à imagem de algo que ela tinha lido nos pensamentos dele. E ele tem essa relação simbiótica, né? Assim, é como se ele tivesse absorvido parte dela e ela também parte dele. Ele consegue prever os movimentos dela, ele consegue ler os pensamentos dela e vice-versa. E inclusive uma das chaves do filme é eles tentando achá-la, né? Ela assumindo vários corpos, né? Tomando conta de várias personalidades diferentes e eles indo atrás dela, e no final das contas tudo era um embuste para que eles saíssem de Londres e ela pudesse tocar o terror em Londres. Mas essa ligação que o Carlson tem com ela Né? Eu estava lendo aqui especificamente um livro de um psicólogo junguiano chamado John Sanford, que se chama Parceiros Invisíveis, em que ele fala dos arquétipos do ânimos e da ânima. E o arquétipo da ânima seria esse aspecto da personalidade feminina presente na alma masculina. Claro, esses conceitos hoje são um pouco controversos e tem gente que quer revê-los, mas eu acho que não cabe aqui no podcast a gente entrar nessa discussão. O fato é, você tem uma figura feminina que é a imagem arquetípica da realização dos grandes desejos de um personagem, e por isso ele se sente obcecado por ela. Ou seja, você tem uma projeção muito clara da ânima dele numa personagem. Eu acho que todos os personagens masculinos fazem isso. Quando a Matilda May, né, que é a Space Girl, aparece no filme, você fica meio que embasbacado. É uma mulher linda, e não apenas pelo fato dela estar nua, né, claro que isso contribui muito, mas também tem um magnetismo em torno dela. Eu defenderia, inclusive, que a Matilda May, ela faz um trabalho muito bom. É uma atriz francesa, que na época eu acho que ela tinha menos de 20 anos, inclusive, né, 19 anos ou 20 anos. É, ela tinha 18. Pois é. Ela tinha 18 anos quando o filme foi feito. Ela não falava inglês, então todas as falas dela foram decoradas, né, foneticamente. E ainda assim, ela tem uma presença, né, no olhar dela. Assim, ela era bailarina na época. Não sei se ela continuou sendo depois. Né, eu não acompanhei a carreira dela, mas ela tem um background em balé. E então você vê assim, uma graça, né, uma feminilidade, uma delicadeza muito grande nos movimentos dela. E não é de se surpreender que todos os personagens, especificamente todos os homens do filme, que são ou militares, ou seguranças, ou policiais, ou cientistas, ou seja, são homens com logos muito desenvolvido, em plena capacidade racional, ficam completamente loucos quando ela aparece. Né? Eles perdem as estribeiras. Eu acho que esse é um dos grandes temas do filme. Né? Você parar pra pensar. O efeito dessa imago psíquica na cabeça dos homens, na psique dos homens, e o quanto que eles perdem as estribeiras, o quanto que eles viram loucos, ficam obcecados, perdem as defesas, perdem o dom da fala, inclusive, quando ela aparece. Eu ia falar, realmente, isso, esse é o grande... Você vai resumir, né, o filme. É isso, né? É... Todo elenco é homem, em alguma posição de autoridade, ou militar, ou intelectual, e o inimigo deles é uma mulher nua, né, que não fala quase, e controla todo mundo, né? Então tem esse debate entre eles, né, entre as grandes... Esse estado masculino e essa pequena mulher que tem esse poder, assim, assustador. Diegão. Pois é, eu tenho que discordar nesse ponto específico do Igor, porque eu realmente não quero soar pudico aqui. Eu acho ela linda e maravilhosa, né, e belíssima, realmente. E ela tem um ar de mistério. Eu acho que eu concordo com o Igor nesse ponto. Ela tem uma atuação muito boa pro que ela pode fazer, porque ela tem o que fazer, né? Mas eu acho que essa questão dos homens no filme ficarem enlouquecidos com ela, sabe? Embasbacados e paralisados e tal. É claro que ela é uma vampira, né? Então talvez tenha algo de, né, de feitiço e hipnotismo aí, né? Mas ela é vazia, né? Ela não fala e ela não tem nome, né? Ela é pura forma. Pura forma. E pura forma, não sei, chega uma hora que perde a graça, fica trivial, comum. Você acha que ela não é muito sedutora além da beleza, né? Não, não tem algo que chama. Mas eles, pra mim, eles claramente estão meio hipnotizados mesmo, direto, assim. Até quando ela tá meio com o olho fechado lá, eles começam, você vê que tá ali trabalhando eles lá mentalmente. Exatamente, né? Você pode justificar pensando nisso, né? Pensando na... Especialmente no elo simbiótico que ela tem com o principal americano, né? O Steve Railsback lá. Mas... Realmente, esse feitiço que ela tem sobre todos... inclusive, isso aconteceu durante a produção do filme, né? Todo mundo queria vê-la. Toda a equipe de som e todo mundo que trabalhava, né, na produção do filme queria ver as cenas com ela, nua, sabe? Então, esse negócio, esse encanto que todo mundo tem com a Matilda May, assim, com a personagem no filme, sem nome, vazia... A sensação que eu tive é meio que isso ficou meio datado, né? Que isso é meio coisa de velho tarado, velho babão. Você não acha, não? Fantástico, fantástico. Diego Nunes é o nosso novo elemento controverso. Nossa, quem iria imaginar? Essas férias dele fizeram, né? Eu concordo, assim, com o Diego. Diego, quando você fala de forma, assim, eu acho que você está certo. Eu acho que é também uma questão de se pensar, né? Mas agora eu posso estar extrapolando o que o filme esteja realmente querendo dizer pra gente, assim, sabe? Mas, bom, enfim. Como essa personagem da Space Girl parece que ela encarna algum tipo de figura arquetípica, então, ela é uma forma, porque é assim que o arquétipo ele se manifesta. Você não tem acesso direto ao arquétipo, mas você consegue sondá-lo através de certas manifestações dele. E as manifestações dele são essas, ele aparece como imagens. Então, você tem imagens arquetípicas. Agora, você não tem exatamente assim uma personalidade arquetípica. Então, assim, eu acho que se ela começasse a falar e articular ideias e discutir, eu acho que aí a magia cairia. Eu acho que, enquanto ela é uma imagem, apenas uma imagem, ela se refere a algo, algum tipo de conteúdo interno, inconsciente, às vezes, na cabeça desses homens. É assim que eu me interpretei, porque é assim que ela se relaciona com o astronauta. Ela leu alguma coisa que estava dentro dele e ela assumiu a imagem dessa mulher. E eu imagino que ela faz isso com todos os personagens masculinos que cruzam o caminho dela ao longo do filme. Ela parece que tem essa capacidade de ler alguma coisa dentro da mente das pessoas, especificamente dos homens, e ela assume uma forma tal que o homem ele perde as defesas em frente dela. Mas justamente assim, é uma imagem arquetípica. É a encarnação de um homem, talvez, né? De uma divindade, alguma coisa assim. E é difícil você falar com divindade. Diego, né, tem essa ressalva um pouco com o diretor e tal, com a produção bagunçada e tal, mas só pra lembrar, né, que esse filme é adaptado pelo Dan O'Bannon, né? Que também adaptou Alien, quer dizer, escreveu, né? Então, talvez você diga, esse filme é muito trash, não sei o quê, só pra mostrar a mulher pelada e tal, mas eu acho que se você pensar na história que tá sendo contada, né? Até esquece um pouco do filme, né? Nesse sentido, né? Essa entidade que sugou uma ideia dos astronautas que estavam chegando lá na nave, do que é uma mulher, do que é uma coisa que tenta eles, né? E aí se transforma nisso e fica esse impasse. Nem nesse nível você acha que é interessante? Realmente só pra mostrar uma mulher pelada e pronto, né? Mas pensa dentro da história, né? Não, eu acho que não. Assim, a minha interpretação desse elemento no filme, que eu consigo tirar e que eu acho legal, né? Eu achei legal ter pensado isso assistindo o filme. Ela é uma mulher linda, maravilhosa, que encanta e seduz a todos, e ela, ao mesmo tempo, é um monstro parasita, né? Ela suga a energia vital, né? O nome do filme é Energia Vital, né? Life Force, né? Então ela suga a energia vital e ela transforma todos em outros parasitas e outros vampiros, né? Eu acho que isso é uma transmutação, eu acho que isso é um personagem que incorpora muito esse medo do, especialmente do homem, né? Porque esse é um filme bem masculino, né? Porque exatamente, você falou, né? Um elenco todo masculino, só exceto algumas astronautas que não tem nenhuma fala e ela, né? E escrito por homens, dirigido pelo homem, né? Por todo mundo. Então é um filme que eu acho que tá projetado nesse personagem dela, né? Da Space Woman, Space Girl. O medo que o homem tem de ficar completamente, de perder o controle da situação, de ficar completamente amarrado a uma mulher que ele endeusa, que é deusa, que é espetacular pra ele, e ele não consegue ter mais autonomia. É como se essa atração mas até quase biológica, até vai além da racionalidade dele, né? Ele não consegue se controlar, né? Eu acho que isso pode ser localizado muito na história, por exemplo. Por isso que eu acho que esse filme, ele tem muito mérito, sim. Mas ele é uma peça de museu, ele é um filme, é um documento histórico. Uhum. Sabe? Não, mas todo filme é um documento histórico. Não, mas então, é um documento histórico, mas ele não é nem pra ser jogado no lixo esquecido, ele nem vai ser atemporal pra sempre, né? Ele é um filme localizado naquela época. E eu acho que esse medo do homem, sabe? É um medo que tá muito localizado nesse momento histórico em que o homem tá perdendo a sua posição de poder e ele tá começando a se sentir que ele não tem mais aquela posição super privilegiada e de poder estabelecido, que o pressuposto é que ele vai ser sempre o chefe da família, o pai e o que manda no casamento e o chefe. Especialmente nos anos 50, 60, e nos anos 60 isso começou a se cair e a se perder, o movimento feminista começou a levantar e a ganhar força, né? E nos anos 80 eu acho que é um certo começo, assim, dessa perda da posição de supremacia do homem. Então, eu acho que isso traduz bem esse medo que o homem tem de estar numa relação em que ele é mandado, em que ele é controlado, em que ele é sugado. Sabe, que ele não tem autonomia, que a mulher é que manda no fundo tudo, que ele perde completamente o controle da situação, o poder, né, de mandar e dizer como é que tem que ser, como é que faz, sabe? É porque no filme, na história, ela é tipo, meio que irresistível, né? Ela é irresistível, né? Em todos os sentidos, né? Então vocês me desculpem a minha falta de articulação, foi mal, mas... Não, é que a vampira passou ali na sua casa e deixou você meio... Eu acho que você está sob o domínio de alguma mulher na sua vida, Diego, porque você está claramente perdendo o controle, né? Tá virando uma múmia aqui a nossos olhos, assim. Olha, eu tenho que falar uma coisa aqui. Eu concordo com essa leitura do Diego. Inclusive, essa leitura é muito parecida com a minha leitura, né? Só tem um ponto nela que eu discordo, que é, eu não acho que o filme é um documento histórico por causa disso, porque eu acho que esse medo é muito atual. Assim, esse medo, na verdade, ele é uma coisa muito presente em todas as épocas. né, da cultura. Você vê as mulheres terríveis da mitologia grega, da mitologia persa. O medo do feminino, inclusive tem um livro, novamente, né, Psicologia Junguiana. Né, eu esqueci o nome do autor agora, que se chama Medo do Feminino. Esse medo dos homens... em relação às mulheres, eu lembro de um podcast há muito tempo que eu escutei, que era um poeta norte-americano chamado Robert Bly, ele falando dentro das coisas a respeito disso, né, desse tema, que na nossa cultura a gente se acostumou a chamar as mulheres, as nossas mulheres, né, de carinho, de meu anjo, de meu amor, meu amorzinho. Você usa esses epítetos carinhosos para se referir à mulher, né, especialmente a sua mulher, a mulher amada. E ele fala o seguinte, ele diz, e a gente esquece, assim, a gente, nós, os homens, né, esquecemos que dentro de cada mulher, sim, existe esse anjo de ternura, existe essa representação do aspecto mais gentil e amoroso da natureza, do universo, mas também existe a deusa Kali, que arranca a cabeça dos homens e come os seus corpos. Então, assim, a gente esquece que dentro de cada mulher, dentro de cada meu anjo, meu amor, meu carinho, sabe, amor da minha vida, meu amorzinho, dentro de cada pessoa para quem a gente usa esse epíteto, existe também uma deusa destruidora, devastadora, canibal, que quer ver a nossa caveira, não quer saber de mais nada. Então, o medo do feminino é uma coisa, eu acho que é uma coisa universal, uma coisa que você encontra em várias culturas, né? O Robert Bly, inclusive, ele cita a deusa Kali, que é uma deusa da mitologia hindu, né, que está no panteão de deuses hindus, e a gente vê exemplos, né, de deusas, figuras femininas terríveis também em várias mitologias, tanto a grega. Eu lembro que em um das várias reviews que eu vi a respeito desse filme, eu esqueci agora qual o crítico ou comentarista, ele compara a personagem, assim, a sedução, o allure que essa personagem tem no filme, né, do Life Force, com o canto da sereia, com a Lorelei da mitologia germânica. E o que, que é isso? Né? Isso é a força feminina em seu aspecto mais terrível. E eu acho que isso é muito atual também. Sabe, você parar pra pensar o quanto que as mulheres ainda têm que lutar pelos seus direitos e a quantidade de crimes que é perpetrada em nossa sociedade contra as mulheres, eu acho que isso é uma manifestação patológica de um sintoma que é justamente assim, sabe, tipo a perda de estribeiras que os homens têm diante dessa força das mulheres, que eles não sabem o que fazer. Eles não, tanto que eles não sabem o que fazer, que a única solução que eles encontram, patologicamente, é querer destruir isso. Nesse sentido, eu acho que o filme, ele traz um tema universal e ainda muito contemporâneo, sabe? Mas eu concordo, eu acho que a leitura do Diego tá certa, é isso mesmo, sabe? É o medo da mulher. Só pra acrescentar que eu entendo vocês dois, quando o Diego, acho que ele disse que é um filme meio retrato do tempo dele, meio datado, é essa coisa nos 80, né, da ascensão da mulher num âmbito até mais executivo, eu imagino, né. Mas eu pelo lado do Igor, que também, né, não é uma coisa que acabou e não tem mais, né, ainda persiste, né, realmente essa desconfiança, esse medo de ser substituído pela mulher no ambiente laboral, né, com todas as esferas, né, não é uma coisa que a gente já solucionou e vivemos num mundo pós isso, né? Mas ao mesmo tempo, realmente também é bem ligado aos anos 80, eu acho, né? Então vocês dois têm razão, acredito. Estão falando basicamente a mesma coisa. Eu concordo com o Igor, Rico tem um ponto de razão, é eterno isso, né? O medo do feminino é realmente histórico, né? É desde a mitologia, né? Desde a pré-história. Mas eu acho que, por exemplo, se você pensar dos anos 40, 50 pra cá, hoje em dia, é claro que ainda existe muito forte, claro que é presente ainda isso, né? Mas eu acho que nunca na história o papel, entre aspas, né, preponderante e de superioridade e de patriarca do homem, nunca foi tão questionado isso e tá cada vez mais caindo por terra. E eu acho que isso nunca aconteceu antes. A gente vive uma transição porque... Claro que não é todo mundo, né? Ainda tem muita gente machista, ainda tem muita gente contra isso, né? Mas o caminho que se segue, que a história está seguindo, é em direção à queda, né? Da preponderância de um gênero sobre outro. E se você pensar em filmes dos anos 50, no próximo filme que a gente vai falar, por exemplo, né? O papel do homem era muito mais sólido, né? Estabelecido, né? Muito menos questionado do que hoje, por exemplo. Isso que eu quero dizer. E os anos 80 é meio divisório nesse ponto. Ainda tinha muita coisa dos anos 50, mas também muita coisa moderna também entrando. É, bem conturbado nesse sentido. Eu queria também, eu acho que tem a ver também um assunto assim, dessa figura focal da vampira, né, da mulher, da moça espacial. Esse é um filme que eu acho que lida muito com essa coisa de esse reflexo, essa relação que tem entre, tipo, desejo, atração sexual, desejo, com morte e destruição, né? Acho que, além desse elemento dos gêneros, né? Da posição da mulher, do homem e tal, um outro grande tema que tá na história, no roteiro do Dan O'Bannon e no filme é isso, né? tem sempre uma associação direta de morte e desejo, né? Porque ela se move pelo mundo com aquela coisa meio nua e tal, ou os outros vampiros homens também. E é sempre tipo que um prelúdio para uma morte, né? Ou uma doença, uma degradação física. E acho que esse tipo de coisa que é um tema que você vê nos outros filmes do Hooper, né? O massacre da Serra Elétrica, mas parece que ele ficou assim bem mais óbvio nesse, né? Não tem mais uma insinuação de sexo nudez, não. A mulher é pelada mesmo. E também não tem uma morte assim, talvez o cara morreu, não. Não, o bicho explode, né? Vira poeira, né? Então, desejo total e morte total ao mesmo tempo, né? Eu senti isso, mas talvez até com esse excesso nos 80, esse possível consumo de drogas por trás, assim, deixando todo mundo cafeinado 100%, eu acho que deixa isso bem forte, assim, mas com o holofote batendo em cima desse assunto pra mim, quando eu vi o filme. Eu acho legal isso dos anos 80, eu acho isso bem anos 80. Porque, se você lembrar, especialmente pensando em música, filme, cinema, né? No mundo da arte, assim, né? E também no mundo da bolsa de valores, né? E esse mundo todo de ficar rico e fazer sucesso. Especialmente quando é de uma hora para outra, né? Quando acontece rápido, né? O que acontece quando, nos anos 80, quando você ficava rico e fazia sucesso e era reconhecido, né? O que você fazia? Você fazia um monte de sexo com milhares de mulheres e tomava muitas drogas e bebia todo dia e ia pra loucura e ia ser acabação total. Né? Era o que se fazia. Excesso. As pessoas tinham uma ânsia de viver o excesso naquela época. Né? Agora eu posso tudo. Né? Era do consumo absoluto, anos 80. Né? O consumismo no auge nos Estados Unidos. Né? Então eu vou me acabar e vou comprar tudo que eu quiser e gastar tudo que eu quiser e comprar um monte de droga e cheirar todo dia. Sabe? E transar com 1000 mulheres por ano, sei lá, mais até, sabe? E isso aí o que é, né? É pura morte, né? Pura autodestruição. E aí a galera deu um freio, assim, nos anos 90. Nos anos 90, né? Foi a década da depressão total, né? Todo mundo morrendo de AIDS e overdose. Do excesso dos anos 80, né? Total. É, começou nos 80 e eventualmente foi nos anos 90, né? Que com a ascensão do Reagan, né? Teve esse otimismo novo que era bem capitalista e bem consumista mesmo, né? E realmente, né? Aí nasce o Gordon Gekko, né? Do Wall Street, né? Que movido pela ganância, né? E tudo é só para ganhar e aumentar. Então eu acho que isso tá no filme, né? De certa maneira, né? esse excesso, né? Tudo em 1000%. Sabe o que eu acho muito... Assim, o que diz muito sobre esse filme, né? Eu tava assistindo esse documentário, esse making-off, né, do filme. É um making-off longo, assim, mais de uma hora, eu acho, né? Meio chato, realmente, porque é um monte de cabeças falando, um monte de velhinho, né? É que, só pro ouvinte falar, né? Se você for no YouTube, né? A gente achou que descobriu lá um documentário desse que vinha com um DVD na época, né? E se você procura Life Force lá, Making Off, é tipo uma hora do pessoal, de algumas pessoas que trabalharam no filme falando sobre ele, né? Então não é muito interessante e tal, mas tem algumas informações da produção que talvez se interessem, né? Eu acho que uma coisa que diz muito sobre o filme, e isso aparece no documentário, é que esse filme ele foi muito apreciado pelo público japonês. Eu acho que é um filme que poderia ter sido feito no Japão. Porque o Japão também ama o excesso. Também ama a mistura de gêneros. Também ama não ficar preso por fórmulas de um gênero só. E o japonês também ama tramas apocalípticas e destruição do mundo. Os japoneses também amam nudez gratuita. E também amam nudez gratuita, sem dúvida nenhuma, sabe? Ele não tem culpa nenhuma de nudez, né? Mulher pelada pra eles, sabe? Isso aí não... Sabe? Eles vão pro onsen, né? Pra águas termais, sabe? Todo mundo pelado. Então a nudez é muito menos tabu no Japão, sem dúvida, né? Não tem culpa, né? Não tem elemento de culpa que nós temos, cristãos. Acho que se fosse uma produção japonesa, acho que no final o vampiro seria gigantesco, né? Ele estaria, tipo, pisando a cidade, né? Talvez. Na versão japonesa seria gigante, do filme, né? Então, ia revelar aquele corpo de morcego espacial dela, né? Que um dos outros, que além dela, como a vampira principal, tem outros dois homens que são mais apagados na trama e tal. Inclusive, um deles eu descobri vendo esse documentário é o irmão do Mick Jagger, né? É um dos dois vampiros masculinos, né? Esse monstro ficou bem feito, eu gostei do boneco. Tem uma hora que o cara consegue espetar ele com uma espada, né? O Firth. E ele se revela como ele é realmente, né? Tipo um morcegão espacial, né? Aí seria aquilo, só que gigante, né? É, eu gostei desse bonecão, ficou bem feito. Eu achei que os efeitos em geral são bem da época, mas se você compara, né? Se esse filme fosse ser refeito hoje em dia, ia ser tudo computação gráfica, que é a opção mais barata e tal, e seria muito menos charmoso, né? Porque tem umas horas do filme, por exemplo, que eles encontram lá o moço, um guarda que foi sugado, uma mulher no parque que foi sugada. É tipo um boneco, né? Não é uma pessoa realista, né? Só que tem toda uma técnica que eu acho tão legal por trás, pra quando essa múmia volta à vida, né? E começa a se mexer e tal. Você vê que é uma marionete, né? Mas eu acho tão legal esse lado meio artesanal, desses efeitos mais práticos, que pra mim a verossimilhança com a realidade não interessa muito uma hora, né? O Igor é uma prova cabal de que o efeito fez muito efeito, né? O efeito especial dos zumbis foi produzido na época, né? Jovens e crianças assistindo morreu de medo. Deu certo. Morreu de medo, mas eu tinha uma dúvida que ficou pendente desde que o Diego mencionou que viu gravado da TV, que a alienígena não devia aparecer em nenhum momento na versão que passou na TV, na Globo, pô, na SBT. Eles cortavam ao redor ou mostrava? Como é que era isso? Não, mas aí que tá. Esse filme, ele passou... O filme que eu ia gravar originalmente, né, como eu havia contado pra vocês, ele passou no Corujão. Corujão, se eu não me engano, era... Madrugada, né? Madrugada. E esse é o filme que passou antes do Corujão. Esse filme, ele deve ter começado a ser transmitido pela rede de televisão por volta de, não sei, meia-noite. Meia-noite. Então, eu acho que aí já era permitido. Nudez gratuito. Tá legal. Ele não era tipo tela quente, ou não era longe de ser Sessão da Tarde, ou qualquer coisa assim. Né? Pra quem não sabe, tela quente eram os filmes que passavam à noite, Sessão da Tarde eram os filmes que passavam no meio da tarde, né, na Rede Globo. Supercine é a versão mais classuda, né? É, Supercine era a versão mais classuda. Então esse filme era um filme que passava altas horas da noite. Assim, agora eu não sei se de repente ele foi reeditado pra ele passar um pouco mais cedo, alguma coisa assim. Eu sei que, inclusive, falar em reedição, a versão que a gente assistiu é a versão do diretor, que passou na Europa, né? Porque tem uma versão norte-americana que parece que é inferior e tem 20 minutos a menos. E tem uma trilha sonora mais genérica, né? Do Michael Kamen, inclusive. A versão que a gente viu é do Henry Mancini, grande gigante da música do século XX, do jazz, que fez, inclusive, a música da Pantera Cor-de-Rosa, né? Altas músicas de TV e cinema. E é uma trilha sonora excelente, porque, ao contrário da trilha do Michael Kamen, né? A trilha do Michael Kamen, eu escutei um pouquinho, e ela é mais obscura. Assim, a trilha do Michael Kamen, ela é uma trilha de filme de horror. Assim, aquilo que se espera de uma trilha sonora de filme de horror. Então, ela é meio atonal, ela é bem obscura, ela é bem sinistra, ela dá um tom bem sinistro, e ela foi utilizada no começo do filme. O começo do corte americano, que inclusive tinha uma legenda tipo Guerra nas Estrelas, né, explicando, né, aonde que as pessoas estavam, o que estava acontecendo e tudo mais. O que é meio chato, né? Eu, pelo menos assim, acho isso pobre, né? Mas enfim, já na versão europeia do filme, né, você tem a trilha sonora do Henry Mancini, que é uma espécie de marcha espacial, que é super animada, que dá um tom mais de aventura intergaláctica, sabe? Que é uma coisa bem over the top, né? É exagerada, que eu acho que é mais condizente com o espírito do filme, né? Porque o filme, a gente não falou exatamente, né? Mas o filme, ele começa como meio parecido com Alien, uma expedição no espaço, que encontra uma nave no cometa Halley, né? Uma nave fálica, né? Gigante, né? Com milhas e milhas de distância, parecendo um pinto. E aí depois eles voltam pro planeta Terra, e aí vira um filme de infecção, de zumbi. E tem um elemento meio... detetivesco. É, um elemento meio body snatchers também. Ela começa a fugir manipulando as pessoas, né? O nosso grande Patrick Stewart tá no filme, né? E ela possui o Patrick Stewart. Muito bom, adoro ele. Adorei essa cena, eu ri muito. Ele gritando. O primeiro beijo dele, inclusive, né? Naquele programa de televisão, Graham Norton, ele fala, qual foi o seu primeiro beijo no cinema? E ele fala, meu primeiro beijo foi com o Steve Railsback, né? My Force. Uma cena em que ele tá possuído pela menina, e aí o Steve Railsback, assim, personagem dele, né? O Carlson, ele vê o Patrick Stewart, mas ele vê a menina por trás do Patrick Stewart, aí ele sente aquela atração louca, né? Porque ele tem essa atração louca pela Space Girl, aí ele vai dar um beijo e mostra ele beijando o Patrick Stewart. É fantástico, não, mas é fantástico, inclusive, assim, sabe? Nessas horas eu vejo, sabe, esses elementos transgressivos que eu tinha aludido no começo do episódio. Porque os anos 80, né, como o Diego já tinha falado, assim, sabe, foi uma época extremamente careta, retrógrada, conservadora. E você vê num filme, sob a desculpa de ser uma ficção científica com uma alienígena possuindo o corpo de um cientista, enfim, seja pelo pretexto que for, você vê um beijo de dois homens, num filme britânico, inclusive, tá? O diretor é americano, né? Produtor é americano, mas é um filme britânico, essencialmente. Uau! Isso é fantástico. Eu acho isso. Nesses pequenos detalhes que eu vejo o elemento transgressor do cinema do Tobe Hooper. O cinema de gênero em geral, ele permite um pouco isso, né? Ele abre essas portas para transgressões. Que nem se falou, né? O fato de ser uma vampira que na trama está controlando ele, isso começa a empurrar um pouco, né? O limite do que é aceitável, né? Então, os censores, né? Porque aqui lá na Inglaterra, eu não sei nem como é que foi pra lançar esse filme, que tinha aquela paranoia com os filmes com muita violência e muito sexo, que eles chamam de video nasties. E esse filme aqui tem todos os... dá pra preencher todos os quadrinhos do que seria um video nasty, né? Não chega a ser um video nasty, não. Porque o próprio do Massacre da Serra Elétrica foi, né? Sim, Massacre é. Porque a violência dele é mais estilizada, né? Estilizado. As mortes são mais fantásticas, né? Não tem nada muito realista. Né? Cartunescas. Mas é engraçado a gente estar falando isso, porque existe um elemento queer que está muito nas entrelinhas desse filme, sabe? Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas é um dos personagens, talvez o personagem mais imune, né, aos encantos da vampirinha, é o Capitão Kane, que é o excelente Peter Firth, né, que eu acho ele fantástico. Você pode fazer uma leitura meio queer dele. Tem uma hora que o astronauta, ele descobre que tem uma mulher lá controlada pela vampira, né, e ele, com aqueles poderes que ele desenvolveu pelo contato com a vampira, ele descobre que é a cena uma das cenas mais estranhas do filme, né? Ele descobre que a mulher controlada pela vampira, ela tem um certo pendor meio masoquista, né? Então ele tem que ser meio bruto com ela pra extrair informação, né? De onde é que tá a vampira, né? Ele diz pro Firth, pode sair daqui que eu preciso ser mais duro com ela e eu sei que ela gosta, né? Uma coisa assim meio pervertida, né? Aí o Firth diz, não, eu sou meio voyeurista mesmo, pode continuar. Essa cena é muito boa. Exatamente. Essa cena, eu acho ela bem problemática, na verdade, se falar sobre ela. É, realmente. É muito anos 80, muito datada, mas se você parar pra pensar, né, sem o lado problemático dela, né, é uma coisa meio... um jogo sexual ali, né, sendo mostrado, né? Sem ser. Não, sim, só pra completar esse raciocínio, assim, eu acho problemático, assim, um público mais contemporâneo assistir essa cena hoje, sabe, de maneira mais desavisada. É problemática, mas eu acho que ela é pra ser uma cena problemática, né? Porque tem um elemento perverso nessa cena. Justamente, o Carlson, ele faz uma leitura daquela mulher, porque aparentemente a vampira tá dentro do corpo dessa mulher, né, que é uma outra atriz que interpreta. Nancy Paul, então ela está sendo possuída pela vampira, existe uma parte da personalidade da vampira que está dentro do corpo dessa Nancy Paul, que é uma enfermeira, e aí o Carlson, ele faz essa leitura, não, essa mulher, eu sei quem é essa mulher, é uma masoquista, ele fala isso no filme, essa mulher é uma masoquista, ela gosta de violência, então eu vou maltratá-la aqui até que ela diga o que eu quero saber. E eu falei, que absurdo isso, mas absurdo. Como é que a gente pode deculpar essa cena, isso aqui? Acho que vai além, mas assim, eu defendo no sentido que eu acho que vai além de simplesmente uma questão de ser datado, sabe? Ah, porque nos anos 80 você podia fazer isso. Não, acho que menos nos anos 80 isso era problemático, eu acho que essa cena tem um aspecto, assim, perverso, transgressor, e esse elemento do Firth, esse aspecto voyeurístico dele. Isso. O interessante dessa cena toda é isso, esse elemento que o astronauta fala pra ele, cara, eu preciso que você saia aqui, que eu preciso não bater, mas tipo, ele fica, né, apertando ela, e aí o Firth responde, não, eu sou, dizem que eu sou voyeurista mesmo, eu quero observar isso aqui. Porque o Kane, ele supostamente deveria ser uma figura super egóica nessa hora. Ele é o cara que, enquanto tá todo mundo assim, sabe, perdendo as estribeiras, né, ele é o cara que não, faz isso aqui. É engraçado, porque ele é um personagem super fálico. Né? Ele manda todo mundo fazer as coisas do jeito dele, sabe? E não pode ser de outro jeito, é do jeito dele. Ao mesmo tempo que ele é muito complacente, né, com o que outros personagens falam, especialmente aquele cientista, não, falada, ele para e escuta e acata todas as opiniões, mas ele é o mais get up and go de todos os personagens. Então, assim, sabe? Tipo, ele é um personagem muito fálico, muito poderoso, muito masculino, másculo nesse sentido. Novamente falando de estereótipos, né, culturais. E nesse momento, não, sabe? Nesse momento ele se despe do seu papel super egóico, né, fálico, e fala, não, faz o que você quiser aí, eu vou ficar só olhando. Há um elemento de humor, eu arriscaria dizer, sabe, nessa observação dele, mas a gente tem que entender que é um humor perverso e transgressivo. E, novamente, eu tenho que tirar o chapéu pro Hooper, porque nessas pequenas, mesmo sabendo que é uma grande produção de estúdio e ele tava muito louco no filme, talvez pelo fato dele estar muito louco no filme, eu acho que o filme funciona muito bem. Eu acho que essa salada de coisas que é o filme funciona bem, talvez justamente porque tava todo mundo muito doido, né, na produção. Uhum. Né? É como se fosse um tutti-frutti que você mistura um monte de elementos dispares, mas o sabor do todo, no final, é bom, né? Apesar de ser uma bagunça, né? É uma bagunça, mas é uma bagunça deliciosa, porque é um bando de coisa gostosa. Vamos lá, vamos fazer um filme que tem vampiro, que tem investigação policial, que tem nudez gratuita, que tem zumbi, que tem apocalipse, que tem efeito especial, que tem alienígena, que tem nave interplanetária. Gente, a gente coloca tudo no mesmo filme. Olha só, não tem como errar. E tem gente sugando a energia vital do outro com raios elétricos, assim. Anos 80, pura, maravilha. Lembra aqueles efeitos óticos meio caça-fantasmas, né? Aquelas energias saindo de um entrando no outro, né? É um filme caótico, assim, mas é... Bem nostálgico. Acho que é interessante pra quem curte... Todos os gêneros que a gente lida aqui no podcast, ficção científica, fantasia, terror, comédia, tem tudo, né? Tem um pouquinho de cada coisa, né? Mas realmente tem essa estética, esse acabamento meio mais B-movie, um pouco menos polido, né? Não é um filme assim muito respeitado, que vai ganhar Oscar e tal, né? Você tem que assistir com isso pensando, né? Que você tá vendo um filme de gênero, tem um elemento underground mesmo, né? Não dá pra negar, não. E eu acho que, apesar da loucura toda, o avião que é esse filme, o Toby Hooper talvez não aterrissou ele perfeito, mas não matou todo mundo quando ele desceu o avião. Conseguiu aterrissar de certa maneira, assim, e vale a pena, eu acredito. Esse foi então o nosso episódio sobre o Força Sinistra, grande filme do Toby Hooper, grande entre aspas, né? Grande pra quem curte os gêneros. Terror, fantasia, ficção científica. E é um filme grande da Canon também, né? Não chega a ser o Poltergeist, mas é um filme que a gente curtiu. Até o Diego viu alguns valores dele, algumas virtudes. E a gente recomenda como um todo, né? O podcast. Só que a gente, antes de partir pra nossa recomendação do episódio, que a gente faz sempre, e do anúncio do próximo filme, a gente recebeu um e-mail de um ouvinte nosso, Victor Rocha. E ele, como a gente solicita para os ouvintes volta e meia, né? Se você tem uma listinha dos seus filmes favoritos, manda pra gente por e-mail, manda pra gente pelo Instagram, e aí a gente te faz uma listinha própria nossa de recomendações de filmes que a gente acredita que você vai gostar. A gente espera que você não tenha assistido, né? Mas, bom, mesmo assim, a gente montou nossa listinha de dicas pro Victor aqui. E eu vou começar hoje, só para variar um pouco, né? Só para vocês saberem quais foram os filmes que o nosso ouvinte indica como sendo os favoritos dele, né? Ele fala Alien, Alien 2, O Poderoso Chefão, O Enigma do Outro Mundo, Bebê de Rosemary, Robocop, Leon, o Profissional, aquele Big Trouble in Little China do John Carpenter. Eu não lembro como é que ele chama aqui no Brasil. Aquele Bom Tomahawk, filme mais recente de Western. Tem aquele Screamers, que inclusive é com o mesmo ator do Robocop, né? No Country for Old Men, né? Onde os fracos não têm vez. E The Rock, aquele filme do Nicolas Cage com o Sean Connery, dos anos 90, né? Do Michael Bay. Primeiro, né? Valeu por ser um ouvinte nosso. Pô, Victor, valeu demais. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje, né? Assim como os anteriores episódios que eu conversei com ele falou que ele tava vindo na ordem todos os episódios, né? Então, valeu por ouvir. Espero que você tenha curtido o que você tem ouvido até agora. E os filmes que eu vou te recomendar, que eu vi que você curte o John Carpenter, né? Que tem o The Thing, tem o Big Trouble in Little China. Então, um filme que é meio esquecido do Carpenter é um chamado Trilogia do Terror, que em inglês chama Body Bags, que é um filme meio antologia que ele fez nos anos 90, 93, que inclusive, por coincidência, foi co-dirigido pelo Toby Hooper, que dirigiu o filme de hoje. E é um filme que é meio Tales from the Crypt, né? Tem uma pessoa que apresenta cada segmento da trilogia e é o próprio John Carpenter, como se fosse um cara que trabalha numa morgue, assim. É um filme bem legal. São três curtas juntos e não é muito conhecido entre a filmografia do John Carpenter. Se você tiver como correr atrás, né? Trilogia do Terror, eu recomendo muito. É um dos últimos filmes que eu não tinha assistido dele, que eu assisti e eu achei bem divertido, assim, com essa pegada Tales from the Crypt, né? Meio além da imaginação, esse elemento meio antologia de terror. Falando do Dan O'Bannon, que por coincidência, além de ser o co-roteirista do filme de hoje, Life Force, ele também escreveu o Alien, que você tem na sua lista, e o Screamers também, que é uma adaptação do Philip K. Dick, se eu não estiver errado, né? como você curte, né, vários filmes dele, tem um de 81 que ele escreveu, chamado A Cidade dos Mortos Vivos, um filme americano, chamado Dead and Buried, dirigido pelo Gary Sherman, que é um filme muito legal. Tem um elemento de é uma história de zumbis, mas tem uma pegada diferente de gente que vive, que morre e volta vida numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos. Eu achei muito legal, um filme não é muito lembrado hoje em dia, e chama Cidade dos Mortos Vivos, de 81. Não quero nem falar muito para não estragar, recomendo que você procure ele, né? Filme de 81. E o meu último filme para te recomendar, ver que você curte o Kurt Russell, né? Tem vários filmes dele na sua lista, tem o The Thing, do Carpenter, Big Trouble in Little China, e mais recente, inclusive, o Bone Tomahawk, que ele é o protagonista também, esse western super violento. Tem um filme dele que, na época, foi vendido quase como um filme meio do Steven Seagal, mas o Steven Seagal, ele morre logo no filme. Então, se assim como eu, você não curte muito o Steven Seagal, que é uma figura meio trash, assim, meio... não é um grande chamariz para você ver um filme. Tem um filme chamado Momento Crítico, Executive Decision, de 96, do Stuart Baird, que é um editor, assim, lendário inglês. Ele editou filmes que a gente já falou aqui, como The Omen, né, a profecia. Ele editou aquele The Devils, do Kurt Russell, que o Igor adora. Então ele é um cara, assim, um editor, assim, lendário, que dirigiu muito pouco, né. E esse Momento Crítico foi... acho que talvez, se não o único filme que ele dirigiu, um dos poucos, um filme de suspense com ação, se passa todo num avião, e é o Kurt Russell, o herói do filme. Eu recomendo bastante, o filme é assim, meio esquecido hoje em dia, apesar de ser mais recente. Então são esses três os minhas recomendações para você, né? Trilogia do Terror, de 93, Cidade dos Mortos-Vivos, de 81, e Momento Crítico, de 96. Diegão, você quer fazer as suas recomendações para o nosso ouvinte? Grande Victor Rocha, muito obrigado pela audiência. Você tem um gosto muito parecido com o meu. Então, baseei minhas escolhas em filmes que não são tão conhecidos, né? Mas que eu me diverti muito, gostei muito de ter assistido. E os três filmes são de gênero um pouco parecido, né? São três filmes de terror. E nesses três filmes, os personagens, eles vão morrendo um por um. São todos... os personagens são assassinados e mortos por alguma criatura ou então força que existe no filme. Maligna. Então, porque você gosta de Alien, gosta de Aliens, né? Você gosta de The Thing. Eu também adoro esses filmes, né? Então, são três filmes que eu adorei, já vi várias vezes e recomendo muito. Então, o primeiro filme é The Descent. The Descent é um filme, ao contrário do filme que a gente falou hoje, né, do Life Force, é um filme cujo elenco é basicamente só mulher. São várias amigas, cinco ou seis amigas, que fazem uma expedição numa caverna e lá elas encontram criaturas. Excelente filme, super bem feito, um dos grandes filmes de terror. Abismo do Medo aqui no Brasil. Abismo do Medo. Imperdível, assim, impossível, muito difícil não gostar desse filme. Do Neil Marshall, é um filmaço. Filmaço. Esse aí é um filmão, esse aí eu garanto, né? Os outros dois que eu vou recomendar, nem tanto, né? Tem um filme que eu adorei que se chama The Ruins, As Ruínas. Com a Jenna Malone, né? Jenna Malone, adolescentes americanos vão conhecer as pirâmides no México. Acho que são pirâmides maias, né? Ou acho que é maia. E lá tem uma força lá, maligna, né? Tem... tem umas uma força sinistra, a pirâmide, ela tem umas plantas lá que são carnívoras, que são assassinas. Me diverti muito, inclusive eu li o livro e adorei o livro, amei. Se você gosta de literatura de terror, o livro é muito divertido, muito legal, The Ruins, né? Recomendo muito também o livro. E filmão de jacaré, melhor filme de jacaré que eu já vi, assassino, grandão, gigante, é Rogue, filme australiano, com a Radha Mitchell e um ator americano chamado Matthew Vaughn. Adorei, me surpreendi muito. Recomendação tudo do Igor. O Igor me recomenda esses filmes. Adoro quando ele me recomenda esses filmes assim, menos conhecidos. Rogue, aqui no Brasil, chama Morte Súbita. Morte Súbita. O que é um absurdo, porque o Van Damme tem um filme chamado Morte Súbita, e aí confunde todo mundo. Pois é. Esse filme do jacaré é maravilhoso. Esse é um dos melhores filmes de animal. Esse é com a Radha Mitchell, né? Eu vi esse filme. É isso aí, essa é minha lista. Muito bom, cara. E agora sim, Igor, o que você recomenda pro nosso ouvinte? Uai, eu fico até sem graça de falar depois dessas excelentes indicações, tanto do Felipe quanto do Diego, né? Eu acho que o Victor já tá com um prato cheio aí, né, de filmes pra ele poder assistir, se é que ele já não viu esses filmes. Bom, antes de tudo, Victor, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência também, obrigado por acompanhar o nosso podcast. Os filmes que eu pensei pra você, pensei em alguns clássicos. Já que você gosta de John Carpenter e Kurt Russell, né? Tem três filmes do Kurt Russell aqui na sua lista. Bom, se é que você ainda não viu, assista Fuga de Nova York, filme de 1971, com o Kurt Russell, dirigido pelo John Carpenter. Esse é um clássico absoluto do cinema de ação. Tem um dos personagens mais fodásticos da história do cinema, Snake Plissken. Adoro esse personagem. E assim, se você gosta de Kurt Russell, gosta de cinema de ação dos anos 80 e gosta de John Carpenter, você tem três coisas fantásticas no auge nesse filme. Outro filme pra indicar pra você é o Invasores de Corpos. Eu confesso que eu não lembro muito bem do original. Quer dizer, tem o original, tem um outro remake de 78 e tem o do Abel Ferrara. O que eu tô recomendando pra você é o do... Dos anos 90. 93, sim. Essa é a segunda adaptação. A primeira dos anos 50, a segunda de 78, exatamente, a terceira de 93. Essa é a terceira adaptação. Tem outra, né? E depois teve uma outra até com a Nicole Kidman, depois ainda. É um filme muitas vezes adaptado. Essa última adaptação eu vi só uns pedaços, eu confesso que eu não gostei. Enfim, estou recomendando a do Abel Ferrara porque eu sou sucker pelo Abel Ferrara. Eu acho que qualquer coisa que ele faz, mesmo quando é ruim, é bom. E esse filme é bom. Então, não tem. Esse Boris Natchez do Abel Ferrara é uma das, assim, que, pelo menos pra mim, quando eu ia na locadora, sempre chamava a minha atenção a caixa dele, sim, né? Que é o pôster que a cara tá abrindo, assim, tá, tipo, queimado na minha cabeça. A cara da Meg Tilly. Não é aquela outra atriz que faz a menina? A Gabriela Anwar. Chama ela? Gabriela Anwar, acho que é. É uma das duas. E é a versão, ela tipo, saindo do casulo, assim, nossa... Tá queimado na minha cabeça a caixa do VHS desse filme. Eu lembro do pôster. O pôster, a caixa do VHS, né? Eu lembro do pôster também desse filme. Bom, enfim, é um filme icônico, né? Então assista, se você puder, né? Essa versão do Abel Ferrara, do Invasores de Corpos. E o último filme é de uma diretora que infelizmente faleceu em 2013, né? Antonia Bird, diretora inglesa, que fez um dos filmes mais interessantes, né? Dos anos 90, no começo dos anos 2000. Ela fez um filme chamado Ravenous, né? Que aqui no Brasil se chama Mortos de Fome. Eu tô indicando esse filme porque você indicou o Bone Tomahawk. O Bone Tomahawk é um nicho muito específico, né? Assim, é um subgênero muito específico, né? Que é o Western de horror. E você quase não tem filmes desse gênero. Eu imagino por quê. E eu acho que o primeiro filme desse subgênero, desse subgênero que eu assisti foi o Ravenous, né? Que se passa em algum momento depois da Guerra Civil, durante a Guerra Civil norte-americana. Tem atores ótimos. Tem o Robert Carlyle, tem Jeremy Davis, tem o principal que é o... Guy Pearce. Isso, tava tentando lembrar do nome dele aqui, Guy Pearce. Enfim, é um filme ótimo. Ele tem a trilha sonora do Damon Albarn, que é uma referência pra mim, sabe? É o ex-vocalista do Blur e vocalista do Gorillaz, né? Um dos masterminds por trás do Gorillaz. E gosto muito da trilha sonora que ele fez pra esse filme. É um filme excelente, com excelente fotografia, excelente atuação, excelente trilha sonora, um roteiro surpreendente. Eu acho divertidíssimo. Ele é divertidíssimo, apesar de ser meio perturbador também, em certas horas, porque é um filme que fala sobre canibalismo. E ele tenta ser meio comédia ao mesmo tempo, assim, sabe? Tipo, é muito estranho, né? Falando sobre filmes que... passam por vários gêneros diferentes, né? Esse é um deles, Revenants. E é isso aí, Vitor. Espero que você goste das nossas indicações. Espero que você se divirta. E qualquer coisa, mande mais feedback, mais filmes pra gente aqui. É sempre um prazer estar recebendo essas listinhas e indicando filmes pra vocês. Só queria confirmar que eu adoro Mortos de Fome. Também recomendo muito. Já vi 4 vezes, eu acho, esse filme. É um filme muito assistível. A trilha sonora é boa, atores, o roteiro. É um filme muito subestimado, esquecido, mas muito, muito, muito bom. Pois é. Acho que até se o Victor já assistiu alguns deles, acho que essa nossa lista ficou bem variada, né? Espero que pelo menos tenha um ou dois que você não conhece ou que você não lembre direito. Então fica aí pra você. E pra, na verdade, a gente bota no episódio é porque é pra todos os ouvintes, né? Acho que o gosto dele acho que se parece muito com o nosso e eu espero que com os ouvintes também vão aproveitar, né, essas nossas recomendações. Só que agora, assim, numa dica mais geral, né? Como a gente faz sempre, uma recomendação ligada ao episódio do dia. Um filme que me lembrou muito esse aqui, que na verdade bebe muito dele, é uma versão mais anos 90, assim, um pouco mais... Esse sim eu acho que é um filme mais B mesmo, mais trashzão. É o Espécie Mortal, Species, que de 95, do Roger Donaldson, com a Natasha Henstridge, que ela é tipo uma mulher criada num laboratório, assim, e ela tem um poder também de sedução, ela é meio monstro, meio humano, e ela seduz, né, ela só quer seduzir. É uma releitura dessa figura meio que a gente vê nesse filme do Tobe Hooper, né, dessa vampira, essa monstra, né, que você não consegue aguentar ela, ela destrói você usando a atração dela física, usando uma certa hipnose meio sexual, assim. E o Species, né, que eu vi antes, né, muitos anos depois, quando eu vi o planeta, o Força Sinistra, que eu me toquei que, na verdade, o Species estava bebendo dele, né. Mas eu acho que é legal, o filme, o elenco é bacana, tem o Forest Whitaker, Michael Madsen. Ia falar, tem o Michael Madsen, né? É como um dos principais que tá caçando ela, Forest Whitaker. Ben Kingsley. Um elenco, assim, de filme A, mas é um filme B, quase C, assim. E tem designs da alienígena lá, da Seal, é do Giger, né? Então, ele tem um elemento meio alien também nela, né? Mas é um pouco mais óbvio e menos... Eu acho menos interessante que o Life Force, por mais que eu acho que deve ter sido um filme mais fácil de fazer... Não é tão interessante que nem o Life Force, eu acho um filme mais comercial mesmo, né? Diegão, qual é a dica que você tem para os ouvintes que curtiram ou não curtiram, que assistiram o Life Force, pelo menos? Por exemplo, eu que não sou muito fã de filme B, eu pensei num filme A com um tema parecido, né? Eu acho que eu pensei num filme excelente, maravilhoso, sobre uma relação amorosa entre uma vampira e um mortal, né? E também um filme com um tema bem controverso, polêmico, né? Porque é um filme que... sobre uma relação de sedução e de amor e de atração por uma vampira, né? E assim como Life Force, mas a vampira é uma criança. Tem 11, 12 anos. O filme se chama... E o menino também, né? O menino também. Let the Right One In, que é o sueco, e o filme americano é Let Me In. Deixa ela entrar, né? E eu vi os dois filmes, gostei dos dois filmes, acho dois ótimos filmes, duas boas adaptações do livro. Eu li o livro recentemente, gostei muito, adorei o livro. O livro é bem mais incisivo e mais controverso, né? O livro trata claramente, diretamente sobre pedofilia, né? Nos filmes fica bem implícito, bem sugerido, né, elemento de pedofilia. No livro é claro, lógico, porque ela começa o filme em parceria com um adulto, né, com um homem mais velho. Ela, que nem aquela vampira, entrevista com o vampiro, ela é uma adulta num corpo de criança e ela precisa de alguém pra cuidar dela, né? E é um cara mais velho, né? Mas muito interessante isso. No livro, fica meio... Isso é interessante porque parece que ela tem 12 anos pra sempre. Ela não é exatamente adulta. Fica ambíguo se ela é uma adulta num corpo de uma criança ou se é uma criança que nunca amadurece. E no livro é ambíguo, né? No livro, originalmente, ele era menino. Então, eu recomendo muito. Eu acho que é uma outra visão, uma outra abordagem dessa relação de sedução, de fascínio que a figura feminina vampírica, né, sobrenatural, tem sobre os homens. Uhum. Igão, é a sua dica? Bom, antes de tudo, tenho que falar que eu adoro esse filme. Adoro os dois filmes que o Diego mencionou. Eles têm o mesmo título aqui no Brasil, que é Deixa Ela Entrar. Eu acho que um deles é Deixe-me Entrar e o outro é Deixa Ela Entrar. Mas eu posso estar errado. Enfim, também sou fã do livro, Diegão. Eu li esse livro há muito tempo e é um livro interessantíssimo, também bastante controverso, né? Esse tema, né? Sexualidade infantil é um tema altamente controverso. Você vê isso, né, de uma forma não explícita, né? Mas obviamente representado num filme, ainda que um filme de fantasia, né? Porque ele trata de vampiros e tudo mais. Tem vários elementos, é um dos vários elementos perturbadores desse filme. São filmes muito bons. Muito, muito bom. O primeiro sueco, o segundo norte-americano. E eu acho que a minha recomendação, ela vai nessa linha um pouco desse tema que a gente falou, do Life Force, né? Pegando esse medo do feminino, nessa, né? Essa coisa que os homens têm, né? De perder as estribeiras quando vê uma mulher nua na frente deles. E eu gostaria de aproveitar e na indicação desse filme, fazer propaganda no nosso antigo podcast, que é o Sala de Projeção, porque a gente já tinha falado desse filme no Sala de Projeção. E eu lembro que foi uma conversa muito boa, né? Eu gostaria de saber dos nossos atuais ouvintes, né? Se eles já ouviram, né, a gente falar sobre Under the Skin, Debaixo da Pele, filme do agora recém-ganhador do Oscar, Jonathan Glazer, né, que ganhou pelo filme... Zona de Interesse. Zona de Interesse, exatamente, que ganhou agora recentemente, né, melhor filme em língua estrangeira. Jonathan Glazer é um diretor britânico muito interessante. Ele fez esse Under the Skin, que é uma adaptação de um romance, que trata também de uma alienígena, né, interpretada pela Scarlett Johansson, extremamente sedutora, que sai num percurso pelo interior da Escócia, seduzindo homens para a própria morte. E ela também parece que suga a energia deles, deixa só uma pele onde era uma pessoa. E é um filme, assim, é basicamente o mesmo tema do Life Force, só que o Life Force é um filme... Eu não vou ficar fazendo essa distinção entre B e A, porque, como o Felipe já tinha falado, assim, isso não é muito claro, né? Assim, o Life Force, ele tem características de filme B, mas é um filme A ao mesmo tempo, assim, porque ele é uma grande produção. Então, ele é um filme B, ele é um filme A, enfim. Mas, uma outra distinção que eu acho interessante, que é filmes highbrow e filmes lowbrow. Ou seja, filmes mais intelectuais, mais artísticos, né? O filme cult, né? O filme de arte. E filmes mais de entretenimento. Eu acho que o Life Force é um excelente filme de entretenimento. E o Under the Skin já é um filme mais de arte, mais erudito, assim, para um público que aprecia cinema europeu, que gosta de um tipo de cinema um pouco mais delicado, mais sofisticado. Recomendo muito esse filme e recomendo que vocês assistam esse filme e depois escutem, né, nossa conversa no site de produção sobre o Under the Skin. Muito bom. Eu vou até colocar o link na descrição do episódio, né? Pra quem quiser ouvir o nosso antigo episódio do Under the Skin, vai tá o linkzinho aí pra vocês. E é isso, galera. Esse foi o nosso episódio do Life Force, Força Sinistra, do Toby Hooper. E na semana que vem, quer dizer, daqui a 2 semanas, continuamos nossa temporada de terror espacial com um dos grandes clássicos que eu adoro. Não sei se o pessoal aqui já assistiu, mas é um filme assim que basicamente inaugura o gênero no cinema de terror no espaço, que é o Planeta Proibido, de 56, do Fred Wilcox, com o nosso saudoso Leslie Nielsen, num papel sério, cabelo escuro ainda, mocinho, astronauta, meio Flash Gordon quase assim. É um filmaço, esse sim é uma super produção na época e até hoje, claramente, obviamente, deve estar super datado em muitas coisas, que a gente vai conversar no nosso episódio que vem, mas eu acho que é um filmaço que vocês deviam tentar assistir, inclusive antes de ouvir nosso próximo episódio. Planeta Proibido, de 56. É isso aí, pessoal, bora dar tchau então para os ouvintes, grande Igor. Gente, foi um prazer. Mais uma vez foi um prazer conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da conversa e obrigado a todos que escutaram a gente pela paciência e pelo interesse. E é isso, até a próxima. Diego. Falou, pessoal, foi um prazer. Mesmo não sendo tão fã desse filme, né? Não, sempre adoro conversar sobre cinema com meus grandes amigos, Felipe e Igor. A gente se vê na próxima. Isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Falou!